come on, man. Pare e pense quanto sua vida vale. 20 e poucos anos, segundo grau incompleto. Bem perto do caminho errado, longe do que é certo. Não quer saber de tempo nem de compromisso sério. Isto é muito sério, álcool mais droga é cemitério. É um combustível que mantém sua adrenalina. Ver o medo e o ódio espalhado em cada esquina. Projeto de bebum, comum, só mais um. Tipo aqueles que não terão então futuro algum. Só mais um escravo do crime que vive com calibre. Imagine um brinde pra sua morte, teu sangue é o drink. É o seguinte, quem dá tiro também leva e vai pras trevas. Por isso não encerra a guerra que na terra impera. O mundo não é obrigado a ter dó de você. Se tem alguém que te faz sofrer, se alguém é você. Porque nós temos livre-arbítrio, escolhemos o destino. Opção entre o poder divino e o instinto assassino. Sigo os passos do inimigo ou o caminho da luz. Consigo a Cristo, filho ungido, que por nós morreu na cruz. Se ligue só o Big, dou um toque pra você. Acorda! Sangue bom passou da hora. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Quanto a vida vale, se sabe, agora fale ou se cale. Pare e repare antes que tudo se acabe. Aperte o play, sangue bom, aumente o som, tem o dom. Comigo a paz vem no som, rimando em alto e bom tom. Todo mal é um pesadelo, creio e poderá vencê-lo. Então acorde agora, ou agonize em desespero. Vem da sua volta, rancor, dor, revolta que te escolta até sua porta e vem morta a vida de um vida torta. Então acorda, não aceita a derrota perante a droga. Acorde agora, ou será o próximo a entrar na cova. Nem a grana, nem a fama te livra do drama, sinto fácil. Só Jesus pra tirar da lama toda alma que é frágil. A rima ganha vida através dos meus lábios. Pois Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Se você quiser ajuda é um problema nosso. Se não quiser não é nosso. Ajudar não posso se acaba em ossos, vire destroços. Com suas armas, com suas drogas, com seus lixos. Um bicho humano que causa destruição por causa dos seus caprichos. Me diz se algum motivo justifica seu passado. Todo torto, todo errado, jogado no buraco. Me diz se algum motivo justifica seu passado. Quer ser salvo, vem pro nosso lado, Deus seja louvado. Me diz se algum motivo justifica seu passado. Quer ser salvo, vem pro nosso lado, Deus seja louvado. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Ei, hey, acorde agora antes que seja tarde. Pare e pense quanto sua vida vale. Você tem capacidade de ir à frente. Você tem capacidade de ir à frente. Você tem capacidade de ir à frente. Do que imagina, eu meto o pé na rima, mas não deixa sua inteligência embolorando.